Alves, DJ Fabinho vão comandar. Vem com força e emoção pra tocar no seu coração. Treme tudo, vanguarde agora em Curuçá. Divaldo Alves, DJ Fabinho vão comandar. A gente vai se envolver, eu e você pra sempre. Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, não é? Foi mentira o que foram falar de mim pra você. Só tenho olhos pra ti, só penso em ti, meu grande amor. Não quero não me afasta de ti. Com você posso tudo, no treme tudo, vanguarde é show. A tradição continua. Treme tudo, vanguarde agora em Curuçá. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. Vem com força e emoção pra tocar no seu coração. Treme tudo, vanguarde agora em Curuçá. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. A gente vai se envolver, eu e você pra sempre. Treme tudo, vanguarde agora em Curuçá. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. Vem com força e emoção pra tocar no seu coração. Treme tudo, vanguarde agora em Curuçá. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. A gente vai se envolver.